Antenoeira. Especial Informação. Boa tarde. Não é mais uma guerra contra um mega upload de Pirate Bay nem outros sites do género. Não é mais uma guerra contra a antipirataria, embora tenha sido por aqui que tudo começou no mês de janeiro de 2012. Agora, os hackers estão a atacar outros meios com outros objetivos e para outros fins. Esta manhã confirmou-se de que o grupo de hackers Anonymous entrou em vários e-mails do governo sírio, inclusive no de Bashar al-Assad, e não revelou ainda os conteúdos que se encontravam nos respectivos e-mails, mas já publicou a lista dos e-mails e as respectivas passwords. Impressionante é que dos 78 e-mails invadidos, 31 continham uma base tão simples como 1, 2, 3, 4, 5. De notar também que o braço direito dos Anonymous na Rússia invadiu várias contas da juventude russa que apoia Vladimir Putin. Ao que parece, a juventude russa era mesmo incentivada a pagar a ativistas, aliás, prática que acaba mesmo por efetuar. Este pagamento tinha como objetivo continuar a dar uma imagem inabalável da popularidade de Vladimir Putin. Nestes e-mails, que entretanto foram revelados em público, o que se dá conta também é de que há uma crescente preocupação entre a juventude russa e a sua principal assessoria sobre o movimento crescente de oposição a Vladimir Putin. Nos e-mails descrevem-se vários métodos provocatórios para dissuadir os manifestantes que, entretanto, continuam a sair às ruas em Moscovo, a principal cidade, e também porque é a capital da Rússia, mas também em outras cidades, desde dezembro de 2011, quando se deram as eleições últimas na Rússia. E agora o movimento continua, dado que Vladimir Putin também está a concorrer, para estas eleições. Já ontem, a Symantec confirmou que os hackers Anonymous conseguiram recuperar o código-fonte para estes aplicativos da Symantec, sobretudo para o PC Anywhere. Agora, a própria Symantec aconselha os utilizadores deste aplicativo, do PC Anywhere, a desinstalá-lo ou então a aguardarem por uma versão, ou neste caso por um pacote de alterações que renovarão a segurança deste aplicativo. A Symantec, ao princípio, disse que, no fundo, portanto, que o código revelado era apenas de 2006, ontem já confirmou que as coisas não eram bem assim e que o código, entretanto, roubado, digamos assim, era mais recente. Também veio público uma notícia de que os Anonymous estariam dispostos a pagar 50 mil euros pelo código-fonte da Symantec e dos respectivos aplicativos. Uma oferta que a Symantec não aceitou. Ontem, então, o código-fonte foi publicado num documento no The Pirate Bay, que entretanto continua no ativo. Mas as fontes já são muito mais do que este site. Curiosamente, o Pirate Bay, que tem sido neste momento o porta-voz, ainda que não propositadamente, do material pirateado. Na Califórnia, um departamento de advogados foi invadido, foi publicado um GZ com mais de 2,5 GB de material que contém vídeos e documentos importantes sobre este movimento, sobre este departamento de advogados no estado da Califórnia, que entretanto, ao que tivemos conhecimento, cessou por agora as suas atividades. O FBI está também a pensar ou a tentar descobrir como é que os Anonymous conseguiram interceptar e-mails e conversas telefónicas. Uma delas foi publicada no YouTube e o Google ainda não a removeu. Isto à altura da gravação desta notícia, sensivelmente às 12 horas e 40 minutos. A situação acabou então por tomar estes contornos. Entretanto, está ainda por saber que tipo de conteúdos terão os Anonymous retirado dos e-mails das contas de, por exemplo, Bashar al-Assad, o líder sírio, aliás, que está sob forte pressão a nível mundial. Não deixa de ser interessante, nem curioso, que precisamente numa altura em que aumentam as tensões entre Rússia e Europa, e entre Europa e Síria, que precisamente estes dois países tenham sido alvos dos maiores ataques informáticos no que toca a questões governamentais. Por exemplo, outros países como Brasil, Grécia e Suécia foram também vítimas destes ataques dos Anonymous. Acontece, todavia, que aquilo que fizeram foi deixar apenas sites fora do ar, pelo menos que até agora se conheça. Há muito que esta guerra tomou proporções maiores. Os hackers, um grupo associado aos Anonymous, já disseram que estavam dispostos e preparados para atacar a Finlândia, não especificando, todavia, se seria um ataque físico, ainda que tenham deixado essa dúvida no ar, talvez propositadamente, mas que estavam dispostos a atacar a Finlândia caso esta continuasse a apoiar o ACTA daquela maneira. Entretanto, sabe-se que 20 países, aliás, vão ratificar esse tratado que prevê, ou essa ACTA que prevê uma maior vigilância e um maior poder de ação contra os downloads ilegais na internet. Se é verdade que sites como o Mega Upload e até mais recentemente o BT Junkie fecharam as portas, a verdade é que, à exceção do... Aliás, o segundo site nada teve a ver, fechou as portas voluntariamente. O primeiro Mega Upload foi apenas o início de tudo isto. Aliás, coloca-se agora inclusive a possibilidade do Mega Upload regressar ao serviço, ainda que a vigilância seja outra, e sem a continuidade de .com, que continua, aliás, preso e que tem pedidos de fiança sucessivamente negados. Ele deverá ser extraditado esta semana para os Estados Unidos da América, tal e qual como pretendiam os norte-americanos. Agora é uma questão de tempo para ver o que irá acontecer, mas fica para já esta informação do que está a acontecer em relação à Rússia, em relação à Síria. Naturalmente as reações não se fizeram esperar, sobretudo na Rússia, em que há, portanto, um movimento muito mais crescente contra Vladimir Putin e contra as suas políticas. Pode ter uma ideia de que alguns dos blogueiros que estavam pagos para fazer comentários, votar vídeos no YouTube e etc., chegavam a lucrar mais de 120 mil dólares por cada serviço. Ora, isto, segundo vão adiantando os Anonymous, que afirmam ter uma tabela de preços para cada blog, portanto, sobre aquilo que iria então acontecer, a propaganda que iria ser feita a favor de Vladimir Putin, transmitindo para o mundo uma imagem de uma popularidade inabalável, assim descrevem os Anonymous. Notícias sobre este e outros assuntos, voltaremos à antena sempre que se justificar. Boa tarde.